licença, vou chegar, J7 pra rimar, a Jesus quero louvar, bata palmas pra marcar, pra constar, de bombeta na cabeça, um abermo, uma peita, aqui revolução, rap gospel, firmados na unção, prega paz, prega amor e também a salvação, quantos jovens, perdidos no mundão, ouviram a palavra e aqui agora estão, e você sem entender, rap gospel é o quê? É som de maloqueiro, favelado de preto, mas quanto preconceito até na casa do Senhor, igualdade Jesus Cristo ensinou, morou, entendeu, tá agindo semelhante ao fariseu atrasalado, do reino de Deus não critique meu estilo, louve comigo, exalte a Cristo, pule, grite, agite na presença do Deus vivo, pare pra escutar, talvez seja no rap que Deus quer te falar, nós tamo aí irmão, nas quebradas pregando a salvação, trombando vários manos perdidos no mundão, ao Deus vivo, eu quero louvar, vou dançar, vou gritar, eu vou pular, o meu melhor pra Deus eu vou fazer, Juízes 7, forças pra vencer, trazendo algo de Deus para você. É jejum, é oração, pra não cair em tentação. Aquela mina atrativa, bonita, quer pagar pra ver? Depois de 9 meses você pode arrepender. Espere seu momento, eu sei, é difícil, mas espere o casamento. Eu já caí em tentação, não vigiei, mas ao pai implorei o meu perdão. Agora descobri uma nova curtição, pular, louvar, gritar na presença de Jeová. Então pule, pule, show, dance, dance, roll, não se intimide. Seja solto, seja livre, se não gosta não critique. Se for de coração, Deus está pra receber. Não sou melhor, nem pior do que você, mas eu curto ao cubo, provérbio e APC. Cada rap uma mensagem pra me fazer vencer. Então vem, aproveite, chega quebrando na roda de break, o moinho, o giro, o peão. A paz do Senhor, te desejo meu irmão. Te desejo meu irmão. Ao Deus vivo, eu quero louvar, vou dançar, vou gritar, eu vou pular, o meu melhor pra Deus eu vou fazer, Juízes 7, forças pra vencer, trazendo algo de Deus para você. Diga comigo, Jesus Cristo é o nosso rei, rei, rei, Jesus Cristo é nosso rei, diga comigo, ó meu Deus te louvarei, ó meu Deus te louvarei, diga comigo, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, diga comigo, obrigado Jesus Cristo, por tudo que me deste, pela paz que me concede, por formar o Juízes 7 que te louva pelo rap, o seu nome engrandece, escutai as nossas preces. Vem também louvar cantando rap, fazendo a união que prevalece. Muitos criticaram, mas hoje aceitaram e puderam perceber que o rap é um estilo de viver, que também é um louvor que exalta e engrandece o nosso Criador. Ao Deus vivo, eu quero louvar, vou dançar, vou gritar, eu vou pular, pra vencer, trazendo algo de Deus para você.